Conectando-se em 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, e para todo o mundo através de dois sites, o www.radio.fiscar.br, também ao vivo no portal Fora do Eixo em www.foradoeixo.org.br. Começa agora mais uma edição inédita do programa Independência ou Marte. Lembrando também que estamos transmitindo, sempre transmitimos na Rádio Rock Alive, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Segunda-feira tem uma outra reprise ainda, às 2 horas da tarde, o Web Rádio Rock Alive, que faz parte de todo o coletivo lá de Sorocaba. E o pessoal também está renovando a programação, renovando a estética, então se liguem lá, rockalive.com.br. É sempre bom lembrar que nós somos Felipe Silva e Jovem Palerose, e que o projeto Independência ou Marte possui diversos espaços virtuais para interação aí com seus ouvintes e espectadores. E a gente sempre gosta de começar lembrando a todos do nosso blog www.independenciaomarte.blogspot.com, onde todas as semanas você encontra aí um resumo da edição de cada programa, além dos relatos sensoriais das nossas experiências de circulação. Bom, você está falando de experiência de circulação e esse programa está sendo gravado na estrada. Novamente estamos aqui em Recife, na verdade continuamos aqui. Passamos a semana aqui produzindo junto com o pessoal do Lume Coletivo várias participações, né? Discotecagem radiofônica, demos oficinas, cobrimos também os shows e as coisas que aconteceram aqui. Ficamos alojados junto com o Pocas Borboletas e o Macaco Bong e o Música do Mato, pessoal aqui lá em Jaboatão dos Guararapes, em Candeias. E, bom, agora esse programa tem bastante a missão, né, de ser um prisma, assim, disso tudo, né, ser uma espécie de relato radiofônico de tudo que aconteceu, com muito material produzido. E tem outras coisas também que dá pra você conferir, como no blog que o Felipe falou, mas também no MySpace, myspace.com/IndieOurMars, tem as datas, as coisas que a gente anda fazendo aí, explica um pouco melhor sobre o projeto também, além de perfil no Orkut e outras coisas, é só procurar Independência ou Marte na internet, tem bastante coisa mesmo. É isso aí, o projeto encontra-se num momento de muita felicidade e satisfação, né, entendendo aí o valor máximo de sua circulação. E o programa de hoje terá diversas gravações ao vivo, né, feitas nas experiências que tivemos nessa semana aqui em Recife, batizada de Semana Limbo pelo Lumo Coletivo, que nos recebeu e produziu todo o contexto cultural ao qual nós vamos nos referir. Então acho que agora, para começar, a gente pode fazer aí uma imersão com os Lumos. Bom, só antes é bom anunciar o BG que a gente está escutando no fundinho musical que nos acompanha durante as locuções. Temos A Passeio, segundo disco do Pocas Borboletas, que foi lançado aqui na turnê do Nordeste. A gente acompanhou todos os shows, na verdade, do Pocas aí. Um show grande, pesado, muito bom de se ver. O disco tá bem inventivo, bem produzido e tudo mais. Dá para baixar lá no Compacto Rec, né? Que é um projeto dentro do site foradoeixo.org.br. Dá para baixar o disco lá na íntegra. Daqui a pouco tá saindo o disco físico também para você pegar em mãos e curtir melhor aí, sonzeira da rapaziada de Uberlândia. Então vamos cair para essa imersão aí agora, né? Falando de verdade sobre a Semana Limbo e toda a participação de Independência ou Marte aqui em Recife, junto com o Lumo Coletivo. Como de costume, escute diferente. Foi justamente com aquele lance da possibilidade da Feira Música lá em Fortaleza, que como tava vindo a galera toda, a gente precisava aproveitar esse encontro para fazer aqui em Recife rolar também, né? Desde o começo a galera, o lance era abrir as portas do Fora do Eixo aqui no Nordeste, né? Quando a gente começou a trocar ideia sobre o Lumo. A semana, cara, em si, assim, foi quando o lance da casa, mais precisamente da casa, assim, que foi o que possibilitou uma união maior da galera, uma troca maior da galera, né, velho? Dentro da casa rolou toda essa movimentação, né? Com Porcas, a galera do Malditos Ovelhas que ficou lá no começo, Independência ou Marte, e James, né? Non-stop lá dentro. Música. muita troca de informação mesmo, muita comunicação, né? Muita gente se comunicando e se deixando comunicar e tal. Pra gente é muito importante, assim, tá? Essa galera aqui de outros coletivos diferentes e experiências semelhantes, saca? Pra dar muito pra gente e puder pegar, assim, a gente tenta dar um jeito de deixar aberto o máximo, assim, pra que a galera possa pegar também o que a gente passa, seja de uma forma, não sabe, com um olhar, rindo, trocando uma ideia sobre música mesmo, ouvindo som, ou sobre o próprio lance dos coletivos. Pô, essa semana aqui foi uma realização muito proveitosa e tal. A gente realizou vários shows que isso só faz fortalecer as parcerias com todo mundo e que no final o que resta é só essa troca aí, né, com todo mundo, conhecer o outro assim e tá sempre querendo aprender. Então, eu acho que a grande diferença disso aqui que a gente tá fazendo é essa troca direta mesmo, sabe? Porque todo o contato que a gente tinha antes era por e-mail e por ver foto e nada tão caloroso, assim, nada que fizesse muita diferença. E é a partir daí que a gente vai crescendo, eu acho, dentro. Porque, assim, a partir de agora o relacionamento da gente por e-mail já tem outra cara, sabe? A gente já trocou uma ideia antes, a gente já sabe como cada um mais ou menos funciona, né? Massa demais os contatos que só crescem, né? A gente já teve uma sede, né? Que era lá em Setúbal. E assim, a gente viu a importância dela de ter uma sede, assim, pela troca, né? Que se tem diariamente, assim, a gente consegue entender mais, sabe, o outro e consegue trabalhar muito mais, assim, a gente tem muito mais tempo para trabalhar, né? Assim, sem sede fica meio difícil, porque fica todo mundo meio separado, assim. E aí não tem a troca diária, né? A troca de informação sempre, assim. Aí a gente tá agora tentando conseguir outra sede para dar mais continuidade ainda, né, esse trabalho. Tinham vários eventos durante a mesma semana, e aí a gente falou, pô, por que em vários lugares diferentes, assim, distoantes, né, pô, a gente fez aqui no Espaço Cultural Santo Amaro e lá na Nox, que é uma casa da alta classe de Boa Viagem. E foi muito legal a experiência, porque, sabe, deu pra sentir bastante o feedback da galera, sabe, todos os dias, a experiência lá na casa, sabe, com o fato de ter sido uma casa só, pra todo mundo ficar junto, eu acho que amadureceu bastante, tanto a nossa forma de lidar com o pessoal que vem, tanto eu acho também que o pessoal que vem, sabe, aprender com, sei lá, com as poucas coisas que a gente faz também. Mas a semana nasceu disso ainda, do acúmulo de atividades que ia rolar no meio no final de agosto. E a gente decidiu fazer uma semana mesmo de eventos. Espero que continue, que vire uma coisa cultural, assim mesmo, de a gente colocar várias semanas dentro de vários meses e movimentar atividades. Independência ou morte! Yesterday when we get all around to see a man to play. Oh, so fun, oh, so hot. Spreading all the rumors, turn out a lie. Been a long, long time, I've been around the state. Been so many heartaches, so many mistakes. But this time now we get our way. When the man comes around and turns the stage to say it's gas and nothing that's so hot. Put it on. Big flames, and then I came around to get so fucking wasted. The girls turned their heads in commotion and grace, and with one touch of her hand, she delivered her fate. Hey, little Johnny, Amanda said, what don't you drink till we faint? We did yesterday, but this time now we'll get our way. Wicked little hell, save me, we'll never be the same. We'll never be the same. Put it on. Ooh, ooh, ooh. minha que veio de São Paulo, cheia de sotaque, boa pra caralho. Seu nome é Cristina, tem um corpo que me atrai, não só a mim como ao meu pai. Fico sem controle, cheio de tensão, quando estou com ela, vejo televisão. Cristina, minha filha, prepare para ver, vou ter um lugar em homenagem a você. Em homenagem a você, ah, em homenagem a você, ah, em homenagem a você, ah. Chegou uma prima minha que veio de São Paulo, cheia de sotaque, boa pra caralho. Seu nome é Cristina, tem um corpo que me atrai, não só a mim como ao meu pai. Fico sem controle, cheio de tensão, quando estou com ela assisti televisão. Minha filha, prepare para vir, você um lugar em homenagem a você. Em homenagem a você, ah, em homenagem a você, ah, em homenagem a você, ah, em homenagem a você. Independência ou morte? Quando ela falhar, passados que joguei, sabe bem mais do que as passagens do lugar. Ela não falou dos nossos estares, nem deixou sinal para lhe atacar. Em qualquer esquina, passando de assalto, quando ela falhar, não sou mais responsável, não. Pé Preto é uma banda muito massa, de funk mesmo, autoral também, que Leso já participou do coletivo, que é o baixista, é uma banda muito massa mesmo, ao vivo é uma das coisas mais bacanas que eu já vi por aqui. Radiola de fichas, portátil, menino calmo e tranquilo, puro, verdadeiro, para com seus bons amigos. Não ri de piada sem graça pra agradar alguém. Vez ou outra aparecia com sua radiola e mais de 30 quilos, mais de 30 quilos de discos. Então, diz o que é que você quer ouvir. Mas Bonifácio não escuta. Tecnologias quase musicais, das maravilhas da eletricidade, da praticidade, ingenuidade. Ele é da vibe do Psy Cosmic Space Trance Plan. Mas eu sou mais o Juarez. Magnífica radiola de fichas, portátil, Trio Pouca Chifra, que é uma banda muito bacana de samba autoral, participou do Grito lá em Porto de Galinhas, assim, foi uma loucura, uma maravilha, velho. A galera curtiu pra caramba. Seu garçom, faça um favor, encerra essa minha conta. Chocolatado, um aperitivo, braço, estou com sustenido. Pique dó, Deus se bemol. É desse mal, o que é que há? Por favor, não faz enfeite, se não dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. Bebeu demais, menino lá, me deu um sol. Se assustou com sustenido, pique dó, Deus se bemol. É desse mal, o que é que há? Por favor, não faz enfeite, se não dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. Seu garçom, faça um favor, encerra essa minha conta. Escute o que eu vou lhe propor. Um achocolatado, um aperitivo pro meu aqui do lado. Uma bufa que tá derrubado. Um achocolatado, um aperitivo pro meu aqui do lado. Simbora, Bogacheto, bebeu demais. Pediu mular, me deu um sol. Se assustou com o sustenido. Pede dó, deu si bemol. Eu disse, mago, quer que há? Por favor, não faz enfeite, se não dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. Bebeu demais, pediu mular, me deu um sol. Se assustou com o sustenido. Pede dó, deu si bemol. Dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. Se não dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. E se não dá mais pra aguentar. Pede uma broa e bebe leite. E se não dá mais pra aguentar. O Devotos, a gente começou a se aproximar agora por estar realizando o projeto junto com a Fundarp lá no alto. Então a gente está trocando muitas ideias, conhecendo os caras agora. Os caras são, pô, muita paz, sabe? E trabalhando mesmo pela coisa. Eles têm a ONG lá, Alto Falante, que é uma ONG. Eles têm uma rádio, é uma rádio comunitária lá, que eles colocam caixinhas em vários pontos lá da comunidade deles e transmitem, ensinam uma galera a produzir e tal, fazem eventos, participam do movimento cultural lá da comunidade deles. Yeah. Resistência ou morte. Brado, brado, retumbante. Haha, Independência ou Marte, estamos aí para mais um bloco de nossa imersão na Manguetal, nossa imersão em Recife. E acho que é bem legal que a gente consegue fazer um recorte agora bem separado de um contato bem interessante que a gente teve com outros meios de comunicação que já divulgam, né, a música independente aqui e para todo o país, né, através das transmissões na internet. E, né, sendo assim, a gente participou de dois eventos que acontecem na Torre Malakoff, um importante espaço cultural aqui da cidade. No sábado a gente teve no Observa e Toca Malakoff, gravando e transmitindo os shows na Web Rádio Fora do Eixo, discotecando, né, com a discotecagem radiofônica nos intervalos entre os shows. E no domingo, Jovem Palerose marcou presença aí no lendário programa Sopa de Auditório, do não menos lendário Roger, e vamos comentar aqui sobre essas impressões, antes da gente ouvir também algumas versões que foram gravadas ao vivo nestes dois eventos. Bom, legal que o Sopa de Auditório é um programa que começou, o Sopa, né, começou com um programa de TV, assim, de estúdio, mas depois ganhou esse corpo de auditório, e é muito louco que tem todo esse caráter meio circense, assim, né, de recorte, assim, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, duas bandas, mais DJ, mais intervenção literária, mais, sei lá, do que chegava na hora, você reparava, tinha gente que chegava dando uma informação na hora, o Roger já botava no ar, ele vira bem um porta-voz mesmo, assim, uma comunicação bem sincera de tudo que tá acontecendo aqui em Recife. E o programa foi bem destacado pro Brega, assim, né, tanto, principalmente com o Conde do Brega, que é uma figura lendária aqui do Recife, e contava com o Mestre Spock também, que era Gafieira de Bamba. Tocaram vários temas aí bem interessantes, mais clássicos, assim, da música dançante, da música caribenha, principalmente, assim. Mas foi muito interessante, o pessoal todo interagiu bastante também, dançou bastante, aplaudia muito e tal. E foi um prazer bem grande estar podendo participar dessa história toda na discotecagem aí, e também numa pequena entrevista que deu pra falar um pouco das ideias de tudo que a gente tá fazendo. Bem legal, o Jovem comentou aí as bandas que se apresentaram no programa Sopa de Auditório, que a gente tem versões para conferir aqui. E vamos ouvir também a galera que se apresentou no sábado no Observe Toca Malakoff, começando, né, com o Zé Rocha, aí um lendário, importante artista da cena recifense, e também com outras duas bandas que passaram por lá, a banda Nina Caipora e a banda Bria Soul. Não saiu da sintonia ainda, voltamos com muita informação. Independência ou Marte. Escute, diferente. Sempre tive ligado a um trabalho alternativo também, né? Eu sempre me considerei e continuo na contramão, né? Um viajante na contramão. Então, desde a década de 80, juntamente com Lenine, Braulio Tavares, Lula Queiroga, a gente fazia trabalho de intercâmbio com João Pessoa, com Campina Grande, com a Bahia. Ou seja, produzia artistas de lá, e a gente ia para lá e era produzido, que é essa ideia do Lumo coletivo, né? E vários coletivos, o Cubo mesmo lá de Cuiabá, outros coletivos no Brasil todo. Eu acho que é um grande caminho, é um caminho promissor, principalmente para que cada banda, cada artista conquiste sua sustentabilidade. Então, esse projeto é maravilhoso porque é um ponto de encontro com várias tendências, pessoas de mais experiência, de menos experiência, mas todo mundo antenado com essa possibilidade de que a cadeia produtiva da música flua, né, de uma forma perene, de uma forma mais justa, de uma forma mais criativa também. Compõe com violão, eu tenho uma pesquisa, eu ouço o violão brasileiro desde, né, dos grandes mestres como Turíbio dos Santos, Canhoto da Paraíba, tá? Eu curto muito esse trabalho da corda, né, do violão, e aí tenho criado algumas levadas no violão, quer dizer, passar o maracatu pro violão, passar a levada de ciranda, do coco de roda, do baião. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo. Música. polida, sou pedra angular. Eu sou pedra mó, pedra de amolar. Sou lajedo quente, lava de um vulcão, um seixo miúdo, cascalho no chão. Sou pedra lascada de atiradeira, a pedra da funda mortal e certeira. Sou pedra do reino, pedra filosofal, arrecife de pedra no mar abissal. Sou rocha. Sou rocha. Sou rocha. Rocha. Filosofal, arrecife de pedra no mar abissal. Sou pedra no muro em Jerusalém, no Tibete, em Berlim, fui pedra também. Sou pedra da China, na muralha estou, pedra que apedreja a mulher que amou. Pecou, me atire primeiro, se não me atira, do pecado é passivo. No rio a rolar, memória de um povo, a pedra do Ingá. Sou pedra no muro em Jerusalém, no Tibete, em Berlim, fui pedra também. Sou pedra no China, na muralha estou, pedra que apedreja a mulher que amou. Quem nunca pecou, me atire primeiro. Se não me atira, pecado é parceiro. Sou Alzônio, né? Bandeirinha Caipora, vocalista, compositor, também sou poeta, sou jornalista também, me formei em jornalismo há cerca de um ano, mais ou menos. Eu vim escutar o quê? Aqui o som de Pernambuco, eu escutei lá na Paraíba, lá no interior. Na Paraíba, eu escutei, acho que eu tinha os meus 14 anos, 15 anos. Escutei Chico Sá pela primeira vez e fiquei apaixonado. Escutei também outros sons daqui, Mestre Ambrósio, Lenine, a galera da época, né? Depois vim morar aqui em Recife, no ano de 2000. vim morar aqui, aí comecei a viver essa coisa que é Recife, né? E a capital que era isso. Aí, tipo, influência, a gente tem influência de Moreira da Silva, Secos e Molhados, ou influência diversa. Mistura psicodelia regional e tal. Vai brincando, vai tirando onda. Não tem um rótulo. Quer dizer, um rótulo pra dizer o que seria o som que a gente faz. É um rock regional, eu chamo de rock regional, porque às vezes tem uma letra que fala de uma coisa que não é de uma grande metrópole, mas tem uma letra que fala de coisas que se vive numa grande metrópole. Sossego, o aconchego de suas mãos, a vermelha boca, a flor do teu beijo, faz me esquecer dessa confusão. O sabor que traz, o calor do teu cheiro, é tão maneiro a me envolver. Até como sonhar e me seduzir, pra me arrachar e vem me dizer. E por enquanto a vida continua, mesma guerra entrando em carro. Eu bebo e vejo a notícia, mancha de sangue, a capa do jornal. São crianças armadas nas ruas, a polícia se corromper. Eu não faz diferença ser ladrão ou puta, tem político e já se vender. E o mais desse jeito não dá direito, pra que deixar se enganar? Será que pra isso haverá conserto? Me diz então, como é que vai ficar depois que o fogo do céu cair e toda água potável secar? Se os donos do mundo enlouquecessem, planeta história. E legal o nível das bandas, assim, e da diversidade. Logicamente que a cada sábado, a gente, acho que quem vem acompanhando o projeto percebe isso, a cada sábado tem uma certa característica, um certo estilo musical. E o público já não é mais apenas o público da banda, é o público do projeto. Tem gente que vem aqui todo sábado ver, acompanhar o projeto, independente do estilo que está tocando. E isso que eu acho mais interessante, que são pessoas que estão afim de obter informações. Porque o projeto ele não foi pensado para o público comum que vai para um show, mas sim para as pessoas que estão interessadas em música, na cadeia produtiva da música de forma geral, produtor. A ideia inicial era atender às demandas de políticas públicas do Estado. O que é que a gente pensou? Que o pessoal precisa, requer informação, e aí a gente pensamos vários cursos que estão relacionados com a música. Pensamos em palestra, que seria uma informação menor e de interação mais rápida, né, com o público que viesse. Pensamos sempre no, na trajetória de um músico que tem uma grande importância para a cena, não só local, e daí já recebemos músicos de outros estados, até mesmo músicos de fora do país. Só que com o formato, coube bem nessa questão de rádio e possivelmente televisão. Já tivemos algumas filmagens aqui também. Uma briga rimada, uma tentativa frustrada, uma alma cansada que viva, que luta e resiste, de um sonho pro tudo ou nada. Sonhar não paga nada, não faz mal a ninguém. Sinto o corpo da peixeira no fundo da alma. Risca, sai faísca, vai na rima, afinal acorde da vida e acorda. E camará, e camará. E camará, e camará. Uma peixeira afiada, uma briga rimada, uma tentativa frustrada, uma alma cansada que viva, que luta e resiste, de um sonho pro tudo ou nada. Sonhar não paga nada, nos faz mal ninguém. No centro do corpo da peixeira, no fundo da alma. Risca, sai faísca, vai na rima, afina o acorde da vida e acorda. E camará, e camará. E camará, e camará. E camará, e camará. E camará, e camará. Das 4 horas da tarde estaremos aqui. Você, esse papo de a cultura pernambucana, não, a música da terra, não. Naturalmente fazendo as coisas que acontecem, cumprindo a nossa agenda do que acontece nessa cidade. E aí a gente vai povoando esse bairro e vai enchendo com o conteúdo que a gente quer, que as pessoas vêm ver ao vivo e as pessoas que estão em casa querem dentro da sua televisão. Te peguei vendo televisão de tarde, né? Bom, vamos começar logo esse programa que a gente tem muita coisa recebendo. Opa, olha lá, nosso DJ, vindo diretamente de São Carlos, DJ jovem da Universidade Federal de São Carlos, a moçada que a gente conheceu lá, mas dentro do seu projeto Independência ou Marte, fazendo, veio tocar em Recife e tinha que vir para cá para a gente conversar um pouquinho, vir para cá para o programa para a gente conversar um pouquinho sobre o que é que acontece lá em São Carlos, um lugar aparentemente mas tão distante de Recife, mas que tem as suas soluções e as suas dificuldades parecidas dentro da nossa comunicação e da nossa música. Obrigado, jovem. Hoje, durante todo o programa, a nossa sonoplastia vai ser feita pelo DJ jovem do projeto Independência ou Marte. Conde, chega aí, meu irmão. Um cara, inclusive, aproveitando a música, jovem como eu, né? A gente tem... Tudo bom, meu irmão? Muito obrigado por você ter vindo aí no seu domingo, viu, velho? Oh, obrigado mesmo. Satisfação é enorme, grande, estar com você. Você é um camarada que é um irmão. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você. Eu também. Meu irmão, a gente quer saber do começo, assim. Meu irmão, quando eu já vi você já no sucesso. Eu digo, peraí, meu irmão. Esse cara canta em tudo que é programa, tá em tudo que é show. Entra moda, sai moda, transforma um brega em tecnobrega, em eletrobrega. E tu continua com a tua música romântica. Entrou uma banda, saiu a banda. Levaram tua banda embora. Tu puxou de volta outro nome. Verdade. Não é? Desde quando, cara? É, a gente tá na luta desde 99. Com muito trabalho, árduo. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho. Eu tive várias pessoas amigas que foram para o sul do país para aparecer, tal, esse e aquilo, e não saíram. Eu, graças a Deus, eu tenho tudo o que tenho na minha vida, com muito orgulho. Primeiramente, graças a Deus, e primeiramente, graças a todos vocês, que tudo que eu tenho alcancei é graças a Deus, a minha espiritualidade e principalmente a vocês. Que eu não precisei, tudo que eu tenho, eu não precisei sair daqui da minha terra. Eu tenho muito orgulho de ser pernambucano, eu tenho muito orgulho de ser nordestino e principalmente ter nascido e me criado no bairro simples da Mostardinha. Bacana, de Mostardinha, a galera da Mostardinha. Legal. Essa história do CD genérico, bicho, te incomoda, te atrapalha, divulga teu trabalho, que é do pirata na rua. Como é que tu trabalha isso, cara? Não, eu nunca me preocupei com isso, porque eu vejo o outro lado. Se o CD tivesse... Antigamente você via aquele disco vinil, todo mundo comprava porque era um preço excessivo, tinha todo pai de família podia comprar. Hoje em dia muitos pais de família ele não podem dar 15, 20, 30 reais no CD. Então vem um pirateiro, faz e vende a R$2, então é óbvio que a pessoa que vai querer, que não tem dinheiro, vai comprar aquele produto. Embora que preste, que não preste, mas ele pelo menos vai ter orgulho de dizer, poxa, eu tô com o CD do Conde em casa, comprei por R$2, na loja era 20 ou 30. Quer dizer, o meu não custa isso não, viu, gente? Tô falando de artistas bons que tem por aí, porque eu sou simples, né? O meu artista é 10 bom, por aí. Mas a realidade é essa. Então, não, e quando... hoje em dia fechou, tem muitos amigos que fecharam lojas de discos. O mercado ficou terrível, né? Para quem comercializava. Né? Mas quando a gente tem um preço acessível como o seu, disco custa nessa média, né? R$10? Entre 9 e 10 reais. Você tá com quantos discos já no mercado? Então, são 6 CDs gravados e 6 coletâneas. E dois DVDs. Isso. Legal. Meu irmão, e esse título do brega? Você se considera um cantor brega? Onde é que acaba o brega e começa o cantor romântico, a música brasileira, a música popular brasileira? Como é esse papo que tu vê, meu? Não, se a pessoa quiser dizer que eu sou brega, se você disser, você também não presta, eu também aceito. Você é uma porcaria, eu também aceito. Não, mano, as pessoas têm seu livre-arbítrio, né? Agora eu canto, eu gosto, se for brega, se disser, a tua música é brega, eu amo a minha música. A tua música é romântica, muito bonita também. Elogio aquela pessoa, de qualquer forma, eu não menosprezo. Eu dou o maior parabéns para aquela pessoa. A resposta vem nesses aplausos aí, né, Conde? Obrigado. Sonhar. Me vê mais distante. Queria ter uma chance de ao menos te abraçar. Eu sei que a vida é mesmo assim. Esse amor surgiu em mim quando eu menos esperava. Oh, oh, oh. E veio um cupido e me frechou. Coração sangra de dor quando eu menos esperava para poder dizer: ah, como eu te amo. Onde sobrega? Seus olhos tão brilhantes, seu corpo provocante, fico tonto só de olhar. Me vejo cada vez mais distante. Queria ter uma chance de ao menos te abraçar. Eu sei que a vida é mesmo assim. Esse amor surgiu em mim quando eu menos esperava. Oh, oh, oh. E veio um cupido e me frechou. Coração sangra de dor quando eu menos esperava. Oh, oh, oh. Eu sei que a vida é mesmo assim. Esse amor surgiu em mim quando eu menos esperava. Oh, oh, oh. E veio um cupido e me fechou. Coração sangra de dor quando eu menos esperava para poder dizer: ah, como eu te amo. E a nossa outra banda que vai também botar todo mundo pra dançar hoje é Gafieira de Bamba, que mete bronca, rapaziada. E pra todos vocês aí, um pouco de Gafieira, saxofone porque chora, de um compositor pernambucano chamado Ratinho. Pouca gente sabe disso, mas é importante falar o nome de quem compõe também. Vamos lá, meu irmão. Gafieira de Bamba no Sopa de Auditório. Márcio na guitarra. Uma salva de palmas, por favor. Grande músico pernambucano. Uma salva de palmas, por favor. Paulinho, grande músico pernambucano também. É isso aí, mais uma edição Independência ou Marte na estrada de Recife para o mundo. Vamos falar de um projeto que foi bastante marcante na nossa presença por aqui, o projeto Música do Mato, que reúne aí diversos artistas lá de Cuiabá. E na verdade acho que é mais legal o jovem fazer a contextualização desse bloco, já que na ocasião da apresentação deles aqui eu estava representando o Independência ou Marte em João Pessoa, na Paraíba, aproveitando também para mandar um salve aí para o pessoal do Coletivo Mundo que recebeu a gente por lá. Bom, o projeto Música do Mato é o seguinte: artistas do Mato Grosso, né, principalmente de Cuiabá, se juntaram no micro-ônibus aí e saíram para rodar o Brasil, tocando em várias cidades. Começaram ali pela região, né, no centro-oeste, tocando em algumas cidades de Goiás. Depois foram para Minas Gerais e subiram para o Nordeste. Fizeram Fortaleza, João Pessoa, eu sei que Vitória da Conquista também. Bom, sei lá, quem quiser mais informações, mais sensações, acho que é legal acessar o musicadomato.wordpress.com, que lá tem um diário de bordo muito detalhado de várias pessoas, muito rico, né, dos vários integrantes que fazem parte. Só para citar, né, o pessoal que faz parte de verdade é o Macaco Bong, o Linha Dura, o DJ Farinha, o Paulo Monarco e o Ebinho Cardoso. O Ebinho, infelizmente, ele não tocou aqui, que ele tinha um outro compromisso. Mas eu assisti o show, né, dos quatro projetos juntos, e é muito interessante, né? Eles começam a fazer uma interface dialogando todos, né? Desde a música eletrônica, MPB, rock and roll e coisa mais jazz, assim. É bem interessante, né? Eles tentam trazer essa característica da diversidade, né, de Cuiabá, né, de um contexto, de uma cena. E depois cai para cada projeto solo, mais especificamente, mostrando seu trabalho, assim. É legal que teve uma interação muito forte, né? Foi na Rua da Moeda, aqui no centro antigo, né? Em Recife Antigo. E, porra, já tinha muita gente na rua, Boemia marcando presença lá, o palco já chamava muita gente pra chegar por perto, pra conferir. Mas durante as apresentações mesmo rolou uma interação muito forte, assim, uma coisa bem, bem curiosa, assim, de perceber. O Linha Dura, por exemplo, chamou o pessoal pra mandar um freestyle no meio do show, na mesma hora já subiu gente, já o palco no chão já foi tomado por um monte de MC local que mandou ver e tal. E, sei lá, os outros shows também foram bem interessantes e bem marcantes, assim, nessa questão da comunicação com o público, né? Bem legal. É bom aí que para ilustrar, né, esse contexto, esse papo todo, a gente tem aí alguns áudios e daqui a pouco a gente volta a Independência ou Marte mais uma vez na estrada. Escute diferente. Thank you. É nua e crua, ou revestida com uma lima, temperada com limão, ou encoberta por batina. Ela habita nos escombros, ou cavalga a luz do dia. Tá na ânsia do clemente, no arcano ou na fazia. Ela ecoa no silêncio, ou se cala por capricho, evidente para os mudos, ou comparsa do silício. Ela é a rosa dos ventos, ou a rosa de Saron, o solar que orienta, o legado de Mamon. É a bênção do sumo patífice, a servidão de Abraão, a íris dos olhos de Ísis, o engodo do panteão. É a fruta proibida, ou constata desatinos. É o eclipse de Vênus, o cílio de Constantino. Cabeluda e imberbe, ou pletora por sangria. Tá no toque do grão-mestre, na ceia ou na androginia. Ela é a pedra de Pedro, de Maria Madalena. É a luz que cegou Saulo, ou é clara e amena. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo, e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade é apenas fé. A servidão de Abraão, a íris dos olhos de Ísis, o engodo do panteão. É a fruta proibida, ou constata desatinos. É o eclipse de Vênus, cílio de Constantino. Cabeluda e imberbe, ou pletora por sangria. Tá no toque do grão-mestre, na ceia ou na androginia. Ela é a pedra de Pedro, de Maria Madalena. É a luz que cegou Saulo, ou é clara e amena. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo, e bebe as palavras como a ingerir morfina. Faz da vida um imenso cálice sem notar a verdade. Você toma Coca-Cola sem saber o conteúdo, e bebe as palavras como a ingerir morfina. É, faz da vida um imenso cálice sem notar que a verdade é apenas fé. Muito obrigado, meu myspace.com/paulomonarco. Muito obrigado, eu quero chamar aqui o Linha Dura, grande rapper, grande compositor. Chega mais, Linha Dura e Pé Brother. A gente faz um rap misturado com Siriri Cururu, que é uma cultura musical misturando dança com canto lá de Mato Grosso, tocado com o Ganzá, que é o famoso reco-reco, o mocho, né, que é a percussão, as palmas da mão, o pé. E a viola de coxo. A viola de coxo. E vamos com mais uma, Identidade é o nome do som. Ei, originalidade, sociabilidade, cuiabano. Muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade tem a identidade. Originalidade, sociabilidade, nós somos cuiabano. Com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade tem identidade. E você sabe quem eu sou? Afro-mato-grossense. Diretamente do Alvorada, Jardim Vitória, pra todo o continente. Vida decente, quero pra toda a gente. Viola de coxo, gança, mocho, toca desvio, repente. A minha roda é a revolução artística. Vou a zoada que liberta minha vida. Esqueço a ditadura, a estratégia militar. O racismo, o prejuízo, só pensam em louvar. O quê? Uma canção contra toda a opressão. Não, não. Uma canção que propaga a transformação. Na consciência oprimida, sem rumo nessa vida manipulada, alienada pela máquina consumista. Do desespero vai pro assalto e faz vítima. Só sou seu treino, a favela é uma ferida aberta para elite, mas um dia isso vai mudar. Cicatrizada, socialite vai desesperar. Mas de livros desceremos pro assalto. Tomara que essa profecia aconteça logo. Já estou vendo, mudaremos a história. Agora eu não preciso ter, só ser uma identidade própria. Sociabilidade, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade eu tenho a identidade, originalidade, sociabilidade, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade eu tenho a identidade. E Deus é louvado e não importa a placa. A diferença é insistindo, o sentimento é de libertação. Depois da regressão, a calmaria traz a solução. Vambora, gurizão, mas seja original. Buscar o que é nosso com respeito e moral. Sabendo que você é personalidade própria, cada um no seu lugar. Ponto final na história, sabe da minha origem. Não, da onde eu venho. Trabalho pra você na sua arte. Não percebe a relação, a identificação. Você vê como é da Originalidade, sociabilidade, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade tenho a identidade. Originalidade, sociabilidade, cuiabano, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade tenho a identidade. Originalidade, sociabilidade, Recife, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade eu tenho a identidade. Originalidade, sociabilidade, com muita simplicidade, em busca da verdade, a vida é uma arte. Na diversidade eu tenho a identidade. Deixa eu Sim, eu sou uma pessoa que não gosta de machucar. Mas eu não vou lhe contar o meu segredo, porque você não precisa saber. Não faço jogo, só quero te ver. Vem aqui me ver. Não vai doer. Pensamento, eu vou lhe mostrar uma coisa doida. De volta, Independência ou Marte, produzindo na estrada. Estamos em Recife, aqui em Pernambuco, trazendo nossas impressões, né, sobre tudo que aconteceu durante a semana passada aí, toda a nossa participação em oficinas, transmissões e muitas outras coisas, discotecagem e tal. Bom, a gente vai falar agora principalmente sobre as oficinas, rapidamente, né, falando sobre as oficinas que a gente deu, né, na comunidade de Santo Amaro lá, uma comunidade dentro do bairro de Santo Amaro, né, comunidade João de Barros, e a gente chegou para trazer principalmente algumas questões de linguagem de rádio, mas a ideia expandiu muito mais, a gente acabou trazendo toda uma questão de vida mesmo, e um debate bem horizontal, bem legal, sobre as atividades que estão rolando. É, foi bem bacana, né, que a gente está há algum tempo aí também circulando com a oficina de produção radiofônica, e nas outras experiências que a gente tinha tido, essa oficina foi ministrada num contexto que já é familiar pra gente, né? Aconteceu principalmente em festivais independentes, e dessa vez aí a galera do Lumo, né, proporcionou esse rico desafio pra gente aí de se inserir numa comunidade de periferia de um grande centro urbano, pra estar passando os conhecimentos da área de rádio. E eu acho que foi bastante interessante. Aí a gente teve uma participação bem legal de grupos musicais, né, da comunidade, representando aí o samba e o rap, que estiveram presentes com a gente, interessados aí nas possibilidades de gravação e transmissão ao vivo. e também todas as pessoas que estavam reunidas em torno da Lan House do bairro, que deu o suporte para a oficina. Então as pessoas ali já com contato direto com a internet, entendendo, né, perfeitamente todo o universo que foi apresentado por nós. E isso foi coroado com um evento no domingo, no Espaço Cultural Santo Amaro, um espaço ocupado há mais de uma década, né, já na comunidade do João de Barro. E a gente pôde lá conferir alguns shows musicais que foram, é claro, transmitidos na internet por nós. E o material gravado tá aqui pra gente conferir em primeira mão o som de alguma dessas bandas. Então vamos mergulhar em João de Barro, né, lá na comunidade de Santo Amaro, na oficina, com um trecho aí da participação de toda a comunidade, da imersão. Vamos então mergulhar aí na comunidade. Vamos aí mergulhar então em Santo Amaro aí, em todas essas transmissões. Tem participação da criançada, muito interessante, que interagiu bastante ali na transmissão. Tem participação em entrevista com todos os MCs, com as bandas que fizeram parte. Vamos escutar o som então de Chão Céu, Guerreiros da Rua, participação do MC Júnior e outros projetos. E a gente finaliza com o grupo de samba local aqui, o Pra Te Conquistar, com a participação do MC Miedson, que é do Guerreiros da Rua também. Eles fizeram bem bolado, bem legal aí, somando aí, simbolizando a união, a parceria e todo o clima de confraternização positiva mesmo que foi o evento e toda a transmissão às oficinas. Escute diferente. Quando o desabafo vem, ele é disposto e seu comportamento mostra tá de pé. Não se enquadra na família, não quer ser doutor, sonha demais, o mundo vai explodir. Aqui a correria Recife, Pernambuco nunca para não, tá ligado? A gente tá colando com rap 24 horas por dia, velho. Pirado em rap, não importa se é em São Paulo, não importa se é no Eixo, não importa se é aqui em Recife, Nordeste, Pernambuco. Pernambuco tá com uma linha de rap muito boa, não tem espaço, tá ligado? Não tem espaço, mas tem potencial de chegar onde quiser chegar. Tá ligado? Tem muito conteúdo, não tem muito cara assim produzindo base, dando apoio. Os caras que já estão por cima não querem pegar os caras de baixo, tá ligado? Mas a gente tá sempre no corre, velho. Junior MC, Estúdio Favela, tá ligado? F.M, Léo, Massinho, Gambiarra, a gente tá correndo tudo junto e tá produzindo, seja documentário, seja rap, seja samba. Com vocês, Guerreiros da Rua! Pode acreditar, satisfação total, Grupo Guerreiros da Rua, diretamente da periferia de Santo Amaro. É isso aí, agradecer aí, ó, a rapaziada que se encontra aqui presente. É desse jeito, Independência ou Marte, é desse jeito, checkmate. Yo, abra os ouvidos, preste atenção. É GDR na fita, com bastante informação. É tipo uma fusão que não se acaba. É só mensagem positiva que não é metralhador, mas também essa rajada de consciência, de sabedoria. Nossa escola, minha faculdade, foi a periferia. Eu vejo crime, eu vejo drogas no meu dia a dia. Violência gratuita pela televisão. Filho matando pai, irmão matando irmão. Para com as conversas e desliga a televisão. Contagem regressiva ainda não é o final. Agora vou começar a passar minha informação na classe. E altas carros importados, grandes mansões, favela, barraco, corrupção, maluco, trabalhador, que rala, rala, trabalha, eletricista, taxista, cozinheira, mulher na feira, bastante guerreira, parece pouco, tem mais. Eu sei que é bom ter dinheiro, mulher, e ser considerado, mas para ter tudo isso não é preciso andar armado. Respeito é coisa que se conquista no dia a dia, estudando, trampando, fazendo correria. É assim que eu levo a minha vida na periferia. Toma cuidado, fique ligado, pois que eu menos quero é bem mais humano meu dentro do cemitério. Que a falta de consideração continua virando mais um mistério. Sou fruto da periferia, eu vivo, fico no meio dessa correria. Eu sou fruto da periferia, vivo, fico no meio dessa correria. Na rima eu também entro pesado, sou terror, MC daqui de Santo Amaro, eu tô ligado. Pra puro estudar, antes de falar, minhas palavras como a gestão letal, que paralisa teu corpo e te faz passar mal. Eu sou descendente da rua, maloqueiro, tombadinha, guerreiro da rua. Eu não deixo brecha e nem tão pouco mancada. Dou valor à minha vida, respeito minha quebrada. Eu tô falando sério, tudo que eu quero é ficar longe do cemitério. Eu peço a paz na música e na poesia. O rap é o som, é o dom de escutar, entender, significar. A notícia que não sou nada boa. Em Santa Mata, eles assassinam e executaram várias pessoas. Distrito policial, o relatório é entregado. Crema de arquivo, só pra periferia. Mas a família, seu pai, uma mãe e um filho. E a aposentadoria de quem não pode trabalhar é roubada. Tem um fax da caneta e ninguém sabe de nada. Se faz justo pra comer o dinheiro do besta otário. A inclusão de gravata, chegou o teu dia. Agora é a vez de sentir o peso da periferia. Cago os tempos atrás, só parecia jogado e largado. Pra ter ajuda tem que ter força de vontade. Para vencer os obstáculos da vida, que não é fácil. Aqui eu sei, ninguém tem peito de aço e querem me tirar da fita. Mas acredita que eu vou pagar, fica lá de otário. É melhor calar a boca e fecha o rabo. Pedro legítimo daqueles que levou chibatada. E é guerreiros da rua, bandido, não é piada. Sou fruto da periferia, vivo, fico no meio dessa correria. Sou fruto da periferia, vivo no meio dessa correria. Sou fruto da periferia, vivo, fico no meio dessa correria. Sou fruto da periferia, vivo, fico no meio dessa correria. Somos fruto da periferia, rapaziada. Vamos acordar. É isso aí, a comunidade da JB, satisfação total. Satisfação aí a molecada que se encontra aqui presente. Yo, o dia vai passar aí, ó. Amanhece mais um dia, hein? Amanheceu mais um dia, Deus abençoe a periferia. Na minha cabeça está sempre o mal, mas a respeito não é você, mas o marginal. Que o sistema me joga no abismo, e o que mais incomoda é o puro cinismo. Graças a Deus que eu estou salvo, mas a respeito não é você, mas um alvo. Estou calmo, mas na verdade estou numa crua. Porque eu sou os guerreiros da rua. Eu sou os guerreiros da rua. Mataram mais um, corre, bum, derrubaram alguém, algum fuleiro que fuleirou num pedaço e caiu no seu próprio laço. A polícia foi alertada, a perícia foi acionada. Minha mãe me chamando, respeitando, para casa estou voltando. Cuidado com a guarda da rua. Que eu sou guerreiros da rua. Que eu sou guerreiros da rua. Que eu sou guerreiros da rua. O nosso futuro jogado fora, nossas crianças cheirando cola, com frio e com fome sem ter onde morar. Realidade, filha da puta, porque aqui tem que ser assim. Porque crianças de ruas não ri pra mim. Se está com fome, então me diz, mas não sou muito para ajudar. Mas um pouquinho que eu faço dá pra contentar. Pô, não sou eu que tenho um sentimento bom. Tem muitos mano que quer ver meu moleque com desconto bom. E fica triste ao escutar o Bandeira 2. Quatro crianças assassinadas, quatro tiros de P2. É uma chacina inexplicável. Quatro crianças baleadas e espancadas até a morte. parece a gente que não gosta da gente. Notícia boa, morreu com a tua indigente. Mas o veio da vitória está do lado da gente. Com uma criança de 10 anos, com a pistola em dois pentes, e comandando a nossa gente, da gente deixando no pensamento que se sair pra rua vai se tornar um marginal, vai ser discriminado, vão me chamar de favelado, vai na frente e assassinado. Realidade é o que eu vejo na favela, e ainda vem me falar besteira que eu não tive a sorte que ele teve de comandar a máfia como se fosse um príncipe. Ó, que otário, foi assassinado com uma rajada de 12, bastante espancado. Olha o futuro do Brasil entrando pelo buraco. Vou pro sinal ganhar meu dinheiro, não vou roubar meu companheiro. Não sou fuleiro, quero viver. Se eu roubar, eu vou morrer. Quero brincar, quero jogar bola. Não vou jogar minha vida fora. E nessa verdade nua e crua, eu sou guerreiros da rua. Eu sou, cadê a molecada? Eu sou, guerreiros da rua. Eu sou, guerreiros da rua. Porque eu sou, guerreiros da rua. Eu sou, guerreiros da rua. Pode acreditar, molecada, nós somos guerreiros. Porque a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Tem que alcançar nossa meta. É, que você tem um sonho, corre atrás e conquista, gurizada. Vamos crescer e estudar, esse é o objetivo. Pra toda a molecada que tá aqui presente, ó. É isso aí, satisfação. Saiba que você tá ouvindo diretamente da comunidade da ilha de João de Barro, Santo Amaro, Pernambuco. E Santo Amaro não só tem só o que os jornais passam, para todo mundo ver e ler no horário de meio-dia. Não só com música, mas com literatura, com grafitagem, caricatura e uma série de coisas bacanas. A gente começou ocupando o espaço, para não dizer que invadiu o espaço. A gente começou pequeno e foi conquistando. Quero falar que quando vocês quiserem, sempre venham aqui beber da fonte da arte e da cultura. E quero dizer que Pernambuco imortal, imortal e imortal. Vou mandar um abraço para todo mundo que está na sintonia. Qualquer lugar do mundo ou qualquer lugar do bairro, né? Aqui em Santo Amaro tem pessoal que tá escutando com falante na rua aí, daí satisfação total. Isso que é bom, a gente tem com a internet, a gente consegue ter a nossa própria rádio, transmitir nossas próprias ideias, nossos próprios sons. É isso que a gente tenta trazer aqui, a nossa experiência aqui através do Independência Mate, transmitindo aqui, aprendendo muito também com a comunidade aqui. Pra gente é uma enorme satisfação mesmo. E agora vamos de samba e pagode. Grupo Pra Te Conquistar. Chega, meu compadre, MC Nielson, fazer aquela canjinha aqui, aquele samba com hip hop. Guerreiros do Rua representando. Não entra nessa, meu amigo, sai da zona de perigo. Vê se não dá sorte pro azar. Fica ligado no que eu digo, meu mano. Veja comigo, de repente o bicho pode te pegar. Eu não tô te vaporando pra você. Tá bolado, tem gente que não paga no café. Se liga, teu comportamento tá ficando alterado. Você pode voltar tudo a perder. Vê se segura tua onda nessa onda que tu anda desanda. Diz que amiga do cartaz. Não vale a pena se queimar, volta um pouco. É tomada, ainda tem que vale a pena pensar. Amigo, sou teu amigo. Só a galera vai! Porque quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, joelho, tem que rezar. Quando o bicho pegar, e lá, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, joelho, tem que rezar. Não entra nessa, meu amigo, sem casa, não te perigo. Vê se não dá sorte pro azar. Fica ligado no que eu digo, meu mano. Deixa comigo, de repente o bicho pode. Eu pego o fardo contigo, você não pode me decepcionar. Porque quando o bicho pegar, o que? O quê? Não vai dar nem pra correr. E não adiantará. Ajoelhou, tem que rezar por quê? Quando o bicho pegar. E lá, e lá, e lê. Não vai dar nem pra correr. Lê, lê, lê, lê. Chega, guerreiros de rua! Chega, Zinho! Chega, Niels! Vai! Aí, rapaziada, cheguei no improviso. Pode acreditar que o rap é compromisso. Assim que é, em cima do cavaco. Pode acreditar que eu chego no embalo. Rapaziada, no canto do pandeiro, pode logo acreditar que o bagulho é maloqueiro. Assim que é, pode ver o rap do eco. Pode acreditar que o som é dialeto. O cara no tantã, tirando onda. Pode acreditar que nós aqui sempre se tomba. Rapaziada, pode logo acreditar. Guerreiros da rua, chegou para somar. Só galera, quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, ajoelhou, tem que rezar porque. Quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, subir. Porque. Independência ou morte! Programa Independência ou Marte, mais uma vez chegando ao seu final. Edição mais do que especial, edição que traz muita alegria e satisfação pra gente, produzida na estrada aqui em Recife, após uma semana de intensa agitação cultural, a semana Limbo, realizada pelo Lumo Coletivo. Bom, a gente começa a finalizar aqui o programa de hoje, então. Espero que vocês tenham curtido. Muito mais programas sobre estradas, sobre todo esse contexto que a gente está vivendo, vão sair na sequência, né? A gente sempre está buscando aí relatar e trazer de forma criativa e, sei lá, com toda a linguagem mesmo desse contexto, dessa cena e de tudo que está acontecendo. Vamos tentar aliar, então, a discotecagem, a oficina, todos os outros projetos que a gente participa com esse programa, com esse momento de vida que a gente está mesmo. Bem legal. Bom, o projeto continua na estrada. Em breve teremos aí alguns programas relatando outros importantes festivais, né, que movimentam aí a música independente, na verdade a música, né, por todo o Brasil. Independenciaomarte.blogspot.com, myspace.com/indiormars. Acesse, comunique com a gente, estamos por aí. Independência ou morte! É isso aí, um salve para todos sintonizados em todos os lugares do mundo. E também para todo mundo que está conectado com a gente aí na Cyberlan. Um salve para o Mazinho, para todo mundo que está aí com ele. A molecada vai mandar um salve para você aqui, Mazinho. Conta a tua história, vem cá. Valeu, João. Você que também faz parte desse universo. Aqui é JB. Tô muito feliz, você não responde mais meus e-mails, mas eu respondo tudo. Tudo que você quiser agora mandar pelo esse. Tá fechado, vai conquistar é tudo, hein? Vai conquistar Pernambuco em peso. E quero agradecer a todo o pessoal aí que veio abrilhantar essa noite, né? O pessoal da comunidade gostaram e dizer a vocês que vocês compareçam mais vezes, né? E é só sucesso pra gente. Boa noite, obrigado.